Em 5 segundos, podcast do Alexandre Sena. Olá a todos, eu sou o Alexandre Sena, trazendo até vocês mais um podcast. Esta é a edição número 17, do dia 26 de novembro de 2005. Para você que está escutando meu podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu já estou produzindo podcast desde junho deste ano e procurando trazer a cada edição um pouco de notícia, um pouco de atualidades. Falo às vezes de tecnologia, às vezes política, fatos do cotidiano, trago música, às vezes trago alguma entrevista. É uma revista de variedades em áudio, sempre com uma nova edição a cada 10 ou 12 dias. No nosso site, alexandresena.jor.br/podcasts.html, você encontra os feeds e os links para as edições anteriores. Já foram aí 16 edições com os mais diversos assuntos. E o espaço é aberto para críticas, elogios, sugestões e dúvidas. Vocês podem tanto utilizar o sistema de comentários do site, quanto mandar o comentário escrito ou mesmo em áudio para o meu Gmail, alexandresena@gmail.com. Também temos uma comunidade no Orkut e estamos listados em alguns diretórios de podcasts, como o Odeo, o Yahoo Podcasts e o iTunes. Bom, tivemos aí essa semana o resultado, o aguardado resultado do concurso Best of the Blogs, promovido pela Deutsche Welle, um dos mais importantes veículos de comunicação da Alemanha. O concurso, promovido em nível mundial, premiou blogs de diversas partes do mundo. O prêmio maior, de melhor blog no mundo, foi dividido entre o Tupiniquim, um blog português, produzido em Portugal, que fala sobre questões indígenas, sobre índios da América do Sul e mais especificamente do Brasil, e um blog argentino chamado Más Respeto Que Soy Tu Madre, que é uma espécie de blog novela em estilo comédia. Dois blogs brasileiros foram premiados na categoria Melhor Blog Jornalístico em Português, o Quibiloco e o No Mínimo. Mas o que me chamou a atenção foi a inclusão de uma nova categoria nesse concurso Best of the Blogs, que foi justamente a categoria Podcast. E o que eu achei mais curioso foi que o vitorioso nessa categoria foi um podcast chamado Anti-Wave, que é um podcast chinês, do qual eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu até procurei saber do que se trata, qual o tema desse podcast, mas as referências que eu encontrei na internet são todas em chinês. Eu até tentei usar um daqueles tradutores instantâneos para verter a página do chinês para o inglês, mas mesmo assim ficou meio incompreensível, né? Esses tradutores online não são lá muito eficientes. Bom, o que deu para perceber é que é um podcast voltado para o público jovem. Acredito que fale sobre cultura pop, música, etc. Não pude ter certeza disso, mas o que eu tenho certeza é que esse tal Anti-Wave, com a popularidade que conseguiu na China, a ponto de ganhar um concurso em nível internacional como esse da Deutsche Welle, esse podcast Anti-Wave provavelmente não fala de política. E eu digo isso porque é notório e já amplamente divulgado o controle rígido que o governo chinês exerce sobre a internet, especialmente em relação ao conteúdo jornalístico veiculado na internet. Já diversas organizações internacionais, como os Repórteres Sem Fronteiras e o Comitê para a Proteção de Jornalistas, várias vezes já criticaram a China ou o governo chinês pela crescente censura que esse governo, essa ditadura, exerce sobre os conteúdos da internet. A China é o país com mais pessoas presas por publicar artigos críticos ao governo na web. Já são mais de 60 internautas presos por divulgar ideias contrárias ao governo de Pequim. Criticar o governo chinês abertamente na rede dá cadeia. Por isso, os líderes comunistas chineses foram qualificados pelos Repórteres Sem Fronteiras como os maiores inimigos da liberdade de imprensa. A situação lá é bem apavorante nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, milhares de sites considerados suspeitos são bloqueados, não podendo ser acessados no país. Só no ano passado foram fechados cerca de 16 mil cybercafés. Em Xangai, a maior cidade da China, Câmeras de vídeo vigiam locais públicos de acesso à internet, para verificar se os usuários acessam páginas proibidas com temas políticos. E não para por aí. Entrou em vigor recentemente uma nova legislação que obriga os sites da China a pedir autorização ao escritório de informação do governo chinês para publicar notícias. Essa nova legislação em vigor na China tem por objetivo restringir e controlar a publicação de informação de e-mails eletrônicos. À época, um porta-voz do governo chinês deu a seguinte e inacreditável declaração a uma agência de notícias. Precisamos regular melhor os serviços de notícias na internet pelo surgimento de tantas notícias pouco saudáveis que confundem o público. Quer dizer, a internet, que sempre se permeou por princípios como liberdade de expressão e pluralidade de pensamentos, acabou não resistindo ao poder da ditadura comunista na China. Um grande paradoxo, um retrocesso vivido pelos chineses nesse início do século XXI. Só para lembrar, a China é o segundo maior mercado de internet do mundo por número de usuários, mais de 103 milhões de pessoas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A política de controle do governo chinês sobre a informação que circula na internet gera algumas situações absurdas, para não dizer revoltantes. No início do ano, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, reproduzindo informações da agência Reuters, dando conta que o governo da China havia criado uma força especial de comentaristas online, cuja missão seria a de tentar influenciar anonimamente a opinião dos usuários da internet com relação a temas políticos controversos. Basicamente, esses comentaristas seriam uma espécie de bajuladores do governo, que entram em fóruns de discussão e nas salas de bate-papo para defender o governo, não só o governo central de Pequim, mas também os governos locais das províncias chinesas, defender o governo de críticas que surgem nos bate-papos online e tentar convencer os internautas de que a posição oficial é a correta. A ideia é guiar a opinião pública utilizando usuários comuns da internet. Segundo alguns analistas, isso pode indicar o início de uma mudança na estratégia de controle da internet pelo governo chinês. Quer dizer, a ênfase do governo agora poderia passar a ser a persuasão, em vez da repressão pura e simples. Causou estranheza, aliás, a participação da China junto com outros países que vivem regimes ditatoriais, como o Irã, a Líbia e a Arábia Saudita, na Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, que foi realizada semana retrasada na Tunísia. Essas ditaduras, juntamente com países democráticos da União Europeia e da América do Sul, como o Brasil, querem transferir o papel predominante exercido pelos Estados Unidos na administração da internet para um órgão multilateral vinculado à Organização das Nações Unidas. A ideia é criar uma espécie de comitê gestor internacional de internet, tirando o poder que hoje está concentrado no ICANN, que é uma espécie de ONG norte-americana que cuida de questões como registros, criação de domínios identificadores de país ou de atividade econômica, entre outras. Essas questões centrais de gerenciamento da internet ficam a cargo dessa ONG norte-americana, e foi exatamente esse o ponto principal das discussões durante a Cúpula Mundial na Tunísia. O que se pretende, então, é criar um comitê multinacional, quer dizer, a internet deixaria de ser controlada pelos norte-americanos, no caso pelo ICANN, e passaria ao controle mundial. A ideia é louvável. Não fosse a imensa diversidade política existente hoje no globo. Por mais raiva que a gente às vezes possa ter dos Estados Unidos, de sua política arrogante e imperialista, não dá para imaginar que a internet estaria melhor sendo controlada pela China, pelo Irã ou por outra ditadura qualquer. Ou, na hipótese mais plausível, não dá para acreditar que a ONU, que é um organismo internacional reconhecidamente falho, pouco produtivo, não dá para acreditar que a ONU teria a mesma capacidade gerencial que o ICANN tem demonstrado nesses últimos 7 anos. Ele foi criado em 1998. A gente sabe que o conhecimento pertence à humanidade e as grandes descobertas científicas e tecnológicas não podem ser consideradas propriedades de um único indivíduo ou de uma única nação. Albert Einstein era alemão, mas suas descobertas hoje pertencem a todo o planeta, não só à Alemanha. O avião foi inventado por Santos Dumont, mas nem por isso tornou-se um produto de propriedade do Brasil. E a internet, apesar de ter surgido no meio militar norte-americano, hoje é universal. A dificuldade é entender como um instrumento que hoje é universal pode ser recebido de maneira tão diferente pelo mundo afora. Aqui no Brasil, acredito, a internet tornou-se um fenômeno mais cultural do que político. A internet aqui não tem a capacidade de mudar a opinião pública brasileira, pelo simples fato de ainda atingir uma minoria. A internet no Brasil lança tendências, cria modas, mas para um nicho específico que somos nós, que de uma forma ou de outra temos acesso ao conteúdo da rede. As eventuais mobilizações que já aconteceram no Brasil via internet atingem grupos específicos, geralmente para causas pontuais. Nos Estados Unidos, como a penetração na internet já é bem maior em relação ao total da população, o meio internet já tem essa capacidade de mobilização da opinião pública, papel esse que já vem sendo desempenhado pela mídia impressa, pelo rádio e pela televisão. Já existem vários blogs, por exemplo, nos Estados Unidos, de militância política, que conseguiram prestígio e que têm conseguido persuadir a população norte-americana mais instruída em prol de uma determinada ideia ou causa. Já os regimes ditatoriais, como a China, têm visto a internet como um perigoso instrumento de fomento à oposição ao governo. Na China, já por questões e especificidades culturais próprias de lá, a população é mais propensa, acredito eu, a mobilizações e contestações de cunho político. E essas revoltas só não acontecem, ou acontecem e são abafadas, porque a ditadura comunista comanda com mão de ferro a circulação de informações, especialmente as de conteúdo político. Ou seja, a internet dificilmente prosperaria se tivesse sido criada na atual China comunista, ou em qualquer outro regime ditatorial que cerceie a liberdade de informação. Vamos fazer uma pausa agora para ouvir mais uma faixa do CD Wild, da Creative Commons. Eu trago aqui o som de Paul Westerberg, Looking Up in Heaven. Vamos ouvir. Sunday morning I felt the parade. Someone leaving the world today. I look low, I looked high. Only miss one friend. Before I go, I'll look high again. So I went looking up in heaven, but you wasn't anywhere in sight. They asked me to stick around, but without you it just wasn't right. I went looking up in heaven, but it wasn't anywhere in sight. Sunday evening I get the blues. Someone sleeping in a tennis shoes. I look low and I look high. Only miss one friend. Before I go, I look high again. I went looking up in heaven, but you weren't anywhere in sight. They asked me to stick around, but without you this wasn't right. I went looking up in heaven, but you weren't anywhere in sight. I met a little angel, she asked me if I could step outside. I'll make you forget it, baby won't you watch me fly. Heaven, but you wasn't anywhere in sight. they invited me to stick around, you know, but I told them there was another place I had to check out tonight. Você ouviu aí o Indie Rock de Paul Westerbeck, com Looking Up in Heaven, no podcast do Alexandre Senna. E o nosso presidente Lula, hein? Sem querer, ele acabou dando o pontapé inicial para a sucessão de 2006. Com o jeito trapalhão de sempre, ele deixou escapar numa entrevista de rádio que é candidato, sim, à reeleição no ano que vem. Ele tentou consertar depois, disse que não disse, mas já era tarde. Lula é sim candidato à reeleição, e alguns caciques petistas já começaram a se mobilizar, dando manifestações de apoio ao presidente e ao seu quase cambaleante governo, que se aproxima aí de completar 3 anos agora, em janeiro, abauroado pelas denúncias de corrupção de Caixa 2 e Mensalão. Muita gente já sucumbiu às denúncias. A próxima vítima parece que vai ser o José Dirceu, o ex-guerrilheiro José Dirceu, que resiste bravamente aí ao processo de degola política. Ele ganhou mais uma sobrevida agora no Supremo Tribunal Federal, o STF, que deve decidir semana que vem se o processo de cassação na Câmara deve ser refeito ou não. A votação no STF ficou empatada em 5-5 e o ministro Sepúlveda Pertence deve proferir seu voto na quarta-feira, dia 30. Se o voto de Sepúlveda Pertence for favorável a Dirceu, isso é, se o processo de cassação tiver que ser retomado do início, o José Dirceu só viria a ser julgado pelo plenário da Câmara em fevereiro de 2006, quando muita coisa já poderá ter mudado. Mas o Palácio do Planalto parece ter abandonado José Dirceu à própria sorte. O personagem que se tornou o centro das atenções do noticiário político nas últimas semanas foi o ministro Antônio Palocci, que mostrou mais uma vez, na prática, que é o homem forte do governo Lula. Palocci deu show tanto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quanto na Comissão de Fiscalização e Tributação da Câmara, e deixou a oposição, especialmente o PSDB e o PFL, sem munição para continuar na ensandecida cruzada contra o governo Lula. O próprio Palocci tomou a iniciativa de falar a respeito das denúncias de corrupção que pairam sobre sua gestão na Prefeitura de Ribeirão Preto e demonstrou, mais uma vez, a serenidade e a objetividade que faltam, por exemplo, ao próprio presidente Lula. De quebra, Antônio Palocci ainda conseguiu se defender do fogo amigo, no caso, as críticas da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que também é do PT, a respeito da política de ajuste fiscal defendida por Palocci. Ficou claro, com o desenrolar dos acontecimentos, que Palocci saiu vitorioso após enfrentar um intenso bombardeio nas últimas semanas. As denúncias em Ribeirão Preto, bastante exploradas pelo PSDB, com apoio do Ministério Público Paulista. Depois, a infundada acusação feita pela Veja de que Palocci tinha conhecimento de um suposto empréstimo cubano para a campanha de Lula em 2002. Essa acusação foi baseada numa entrevista gravada em que um tal de Vladimir Poleto, que tinha sido assessor de Palocci na prefeitura de Ribeirão Preto, deu à revista Veja. E a Veja, mais uma vez sem checar a veracidade, publicou com estardalhaço essa denúncia, para depois ser vergonhosamente desmentida pelo próprio Poleto, em depoimento na CPI dos Bingos. E, finalmente, Palocci enfrentou críticas dentro do próprio governo, as críticas da ministra Dilma Rousseff, e muita gente especulou se o próprio presidente Lula, de certa forma, não estimulou o surgimento dessas críticas, já que a impressão de muitos é que Palocci ganhou uma dimensão e uma importância maior do que a de Lula no quadro político em Brasília. O próprio Lula deu um jeito de apagar essa impressão de que haveria algum embate entre ele e Palocci. Disse que Palocci é imprescindível ao governo, assim como Ronaldinho Gaúcho é imprescindível para o Real Madrid. E o Lula não é tão bobo quanto às vezes aparenta ser. Lula sabe que Palocci e a sua política econômica austera são a principal pilastra de sustentação do governo. Aliás, o governo Lula só não caiu com essa lambança toda do Caixa 2 do PT por causa do sucesso da política econômica. Daí que até aquela preocupação de que a crise política contaminaria a economia acabou se invertendo. Na verdade, os bons indicadores econômicos acabaram diminuindo a crise política. Enfim, parece que ficou claro que as tentativas da oposição de minar Antônio Palocci acabaram por terra. Por incrível que pareça, o mercado financeiro hoje torce mais pelo PT do que pelos tucanos e perfilistas, que utilizam os holofotes das CPIs para mero oportunismo político. Bom, Lula não morreu, Lula está aí firme e forte, pronto para uma nova briga em 2006. Resta saber quais serão os resultados políticos da CPI dos Correios. Além do José Dirceu, que está por um fio, dependendo aí de um milagre vindo do STF, temos ainda o José Paulo Cunha, que já foi presidente da Câmara, também pode ser cassado. Temos aí outros petistas, o professor Luizinho, o mentor, temos deputados de outros partidos e até o senador Eduardo Azeredo, do PSDB, correndo risco. O problema é que a briga na relatoria da CPI dos Correios pode causar ainda mais entrave nos trabalhos. E o risco é que as picuinhas políticas entre os petistas e a oposição inviabilize a conclusão das investigações e muita sujeira fique escondida debaixo do tapete. A gente continua de olho na crise política, embora muita coisa que eu porventura fale aqui já vem bem mastigada do noticiário que sai na televisão, na imprensa, na internet, é bom lembrar que muitos dos nossos ouvintes estão no exterior, e às vezes, mesmo com internet e tudo mais, é difícil para os brasileiros que estão no exterior sentir o clima do que acontece aqui no solo tupiniquim. Então já alguns ouvintes até me escreveram pedindo que eu fale mais sobre a crise política, conte o que acontece, o que eu observo aqui em Brasília. E, com certeza, ainda vou falar muito de política nas próximas edições. Esta edição vai ficando por aqui. Eu só queria avisar que talvez eu atrase um pouco com a próxima edição, porque eu vou estar mudando de residência esta semana. Até organizar tudo, arrumar meu acesso à internet e tudo mais, pode ser que eu demore um pouquinho. Espero estar lançando uma nova edição agora no começo de dezembro. Por enquanto, um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html